Cena sexo no sentido de que ele é sequestrado, né? Voltei. Ele é um negro liberto e é sequestrado, escravo, e passa 12 anos como escravo, esse é o título do filme. E daí ele tem um dilema de, às vezes, fazer sexo como escravo, sendo que a mulher dele, ele é casado, não sabe o que aconteceu com a mulher e com os filhos. Eu não sei o quanto eu posso falar, sem ser spoiler. Ainda mais porque o Egídio tá aqui, né? Eu Não, também. mas. É, o Rafa também. Não, mas é que o Egídio acha o spoiler, falar que antes da meia-noite começa no aeroporto. Então, tipo. Eu Mas eu acho. também acho. Mas é, gente. Não é, não tem nada a ver. Claro que é, mas tudo bem. Não vamos alongar essa Evite. porra. Mas evita dar muitos detalhes. Luiz, tenta falar menos da trama e mais das suas impressões sobre o filme. Isso. Ó, eu acho que o filme ele é edificante, ele é emocionante, mas ele é pesado. Então ele não, ele acho que é talvez o primeiro filme que eu vi, é o único que eu tenho fresco na memória, que trata com a escravidão com tanta exatidão, até com uma crueza de mostrar como eram as coisas. E sem açucarar, então ele é edificante, mas sem pender pro melodrama em momento nenhum. E é um filme impactante, Tarantino ele fez fica isso com ano você. passado. Oi? Tarantino fez isso ano passado. Ah, mano, nem Ah, fala. ah, Eu tinha achado o Django legal, mas depois que você vê esse filme, você sai até com vergonha de ter curtido o filme do Tarantino. Foi muito Luiz, legal. outra coisa. É, o filme, ele é assim, como é que eu posso falar? Ele é distinto imageticamente, tem uma pegada ali que você diz. Tipo assim, que você identifica a mão do diretor. Sim, entendi sua pergunta. Sim, com toda certeza. Ah, mas eu acho difícil falar mais sobre isso sem entrar em cenas específicas, então é melhor não falar. Mas, ô Luiz, que você acha que. Quais vão ser as impressões da academia nesse sentido de. A Cuarón ou. Como é que é o nome dele? McQueen. Olha, eu acho que pela carreira que o Thor vs. Slave pode fazer, o McQueen pode acabar levando. Apesar de eu, particularmente, premiaria o Cuarón. Eu acho que são filmes tão distintos assim que, tipo, se não fosse The Gravidade e Thor vs. Slave não fossem do mesmo ano, jamais, em hipótese alguma, a gente traçaria uma comparação entre os dois, sabe? Então, os parâmetros são poucos. Nossa, que difícil esse ano de direção. Então, os dois filmes vão acontecer. Não, vão acontecer. Eu acho que Thor vs. Slave, eu não vi o The Butler, eu não vi a Oprah Winfrey. Eu acho que ela pode ser a favorita, Né? mas eu acho que o Thor vs. Slave pode sair com um ator e atriz coadjuvante. Ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Mas a Lupita não aparece só 20 minutos? É entre 20 minutos e meia hora, no máximo meia hora. Só que ela tem aquela cena lá que eu falei que é bem difícil ficar ileso a presença dela. A Oprah não ganha, aposto que vocês quiserem. Saiu de calcinha na rua. Ela não ganha esse Oscar. Quem vai fazer passeio na rua? A Oprah Egídio. não ganha, ela não ganha, aposto que vocês quiserem. Ah, tu viu o filme, né, Gidio? Vi. Ela tá Ela tá constrangedora, fora. como parece? Não, ela não tá constrangedora, mas ela não tem nem por que ser indicada. Não tem por quê. Mas não é pela atuação, é porque Mas ela é ela é a amiga, ela Oprah. toma chá com a galera da academia e tudo. Caguei, ela vai ser indicada como ela queria, mas daí a ganhar, não ganha. Ela pode ser, sei lá, ganha. Senão, gente, se fosse assim, só faz aí que você é a Oprah, ela nem faria, ela ganharia um honorário e acabou, sei lá. Ela já Ela já ganhou, né? ganhou, ela já ganhou. Foda-se ela, morre ela. Ela não ganha. Ela não ganha, não tem como ganhar. Não Mas tem, vem cá, gente, vocês não veem tem. The Butler indicado em alguma outra coisa? Porque eu acho que. Ai, tomara que não. Sabe o que aconteceu na sessão do festival? Eu assisti no cinema Copacabana, onde 95% das pessoas que estavam na sessão eram velhinhos e velhinhas. E no final eles aplaudiram. Todos velhinhos e velhinhas. Eu assisti o filme em pé, do lado do banheiro, porque eu tava com muita dor nas costas. E o filme tem 2 horas e caralhada. Depois de 1h15 eu levantei, fui pra uma rampinha que tem no cinema e fiquei dali assistindo. Tanto que fiz até fiz um vídeo pra Tieta ali. E aí no final eu falei assim, legal, as pessoas vão sair xingando. Mas elas aplaudiram. Os velhinhos adoraram. Ou seja, tem tudo pra academia amar, Tem né? tudo pra eles amarem, tem tudo. Mas é. Nossa. Eu não consigo ver esse filme indicado a nada, assim, além Não, de gente, The Butler vai concorrer com a Oprah Winfrey se pá ganhar, mas não vai mais ser outras indicações. Ah, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas O dúvidas Einstein, aí. eu acho que o Einstein vai pegar pesado com esse filme e o filme foi muito bem de bilheteria, obrigado. Ela ameaça a fazer uma coisa. Assim, a composição dela é bacana, ela envelhece, mas quando ameaça acontecer uma cena e tal, e ela vai, aí corta, e aí ela não vai. É super anticlimático. Tá de socar a cara. Eu acho bizarro, porque o filme foi bem de bilheteria, mas ele não é assim um crowd pleaser, né? No IMDb a média dele tá acho que 6,3. Eu não sei. É um filme que tem perdido muita força, graças a Deus. Eu acho que eu acho que a Eu adoro esses princípio. ódios que acontecem sendo que nem vi o filme Ah, mas O gente, é porque eu te... Francisco odeia muito mais do que eu. Eu ainda consigo. O Francisco odeia muito mais que eu. Eu acho que a princípio o filme é a prioridade do Einstein, mas eu estava falando mais cedo com o Lucas e o Elton que há a tremenda possibilidade dos prêmios da crítica redirecionar essa prioridade do Einstein favorecendo o Fruitvale Station, que é um filme que tá se segurando, que é tipo. Estreou em janeiro em Sundance. Mas eu vou te falar, para Qual filme? Spencer ser indicada, ela vai precisar de campanha, porque ela tem 2 minutos. Mas ela vai Ela ter. tem 2 minutos para ser indicada, dentro do filme inteiro. Dois Nossa. minutos do filme inteiro? Não, Sabe que era a muito cena que indicaria ela, a única cena que indicaria ela, tem 2 minutos. que dizem que é uma puta É uma cena, né? puta cena. E é no final do filme, assim. Quando você já desistiu dela, ela vai lá e dá o recado. Mas a gente comparando, o filme estreou em janeiro, em Sundance. O filme do The Butler estreou quando? Julho, foi? Julho e agosto. E compara o buzz dos dois. Tipo, o Fruitvale Station tá muito mais em cima. A Oprah tentou fazer o Forrest Whitaker acontecer também, mas acho que não vai rolar, não. Não, Acho que também não. ele não rola, não. Pra mim já é certeza. Mas ele não tá. Ele segura a onda. Mas ele Jura? não, eu acho que ele segura a onda. Gente, eu não gosto desse ator, sabia? Eu não sei se é que ele é zarolho, me incomoda um pouco. Sério, Nossa. não consigo. Ele nunca fez nada bom O pra mim. problema. Não, ele fez. Eu só gosto dele no filme, que é no Bird do Mas Stewart. pelo desejo eu gosto. E, gente, Eu gosto dele no Rei da Escócia também. Eu Eu acho também ele gosto. demoníaco ali. Nossa, ele tá um. Não, eu acho ele histérico ali. Não, Eu ele não gosto tem bastante. personagem. Ele não tem personagem ali. Ele é mau. Ponto. Aí, ó, um vilão real que deu certo. Ah, mas é um vilão que o filme. Pinta como asqueroso mesmo, né? Do tipo. Que o tempo inteiro tenta. Mas ele não é uma pessoa que a gente chamaria pra tomar um café, né? Por que não? Ah, Não, não. não então a diferença entre você ser um vilão do nazismo e um vilão da escravatura para ser um vilão de uma história que os americanos não estão nem aí para É ela, distante entendeu? dele, né? Exatamente. Pimenta no óleo dos outros é refresco. Mas vocês falaram do Butler, do Fruitvale Station, mas um que eu acho que o Einstein vai pegar pesado também é o filme da Judi Dench, é o Filomena? Não, acho que não. Eu Ele acho que morreu, sim. morreu. Eu acho que tá adormecido. Já É, tá acorda. adormecido, Eu mas acho eu que vai acho que acordar. Vai acordar com tudo, porque os velhinhos vão gostar. eles vão brigar. Eu acho que o Einstein vai brigar pela indição dela e ponto. O nosso amigo Barro 20 Madison falou que lá no Facebook que o Einstein quer a Judi Dench na versão do cinema de Pippin, que eu não sabia nem que existia. No papel que deu o Tony para Andrea Martin. E se ela pegar, vai ganhar de novo por 10 minutos em cena. Se prepara. Ela morre antes do início das filmagens. Mas, pelo que eu vi de Filomena, eu acho que provavelmente. Eu não gosto da Judi Dench, eu não teria indicado ela por nada além de Mrs. Brown e Skyfall. Mas o que eu acho que eu vi do filme, tipo, parece que deve ser a melhor interpretação e o melhor papel que ela já teve. Ah, eu gosto daquele filme que Nossa, ela é aquele apaixonada trailer. pela Blue Jasmine. Eu Parece que gosto. ela vai ser meio velha safada. Esse Aquele Filomena tem trailer. cara de ser muito chato. É. Muito. O trailer não me disse nada. Ela não me disse nada ali. E o Notas sobre um Escândalo com a Blanche é um filme pífio. O filme não é muito ruim. A O filme. personagem é muito. A personagem é muito unidimensional, muito cretina. O filme resolve o que ela é e o que ela faz muito facilmente, muito diluído. E o filme não diz nada, né? Concordo, o roteiro é péssimo, mas Não vi eu acho que a péssimo. Judi Dench sai ilesa ali. Eu também Eu gosto acho. muito da atuação dela. Também gosto. Pra mim, a melhor atuação ali é do Bill Nye, pra vocês Sim, terem com uma ideia. certeza. Com certeza. Eu já apaguei esse filme da minha memória, na real. Fez bem. Fez bem. Foi indicado roteiro e a Cate Blanchett foi indicada, ela não faz nada no filme. Foi indicada a sonora, aquela trilha Horrorosa. intrusiva, Intrusa, horrorosa. não lembro. É de quem? É do Thomas Newman? Não. Do É do Philip Philip Glass. Glass. Isso, Philip Glass. Sabia que era alguém bom. Enfim. Não merecia que ele tivesse. Cuja derrota por Azor Ahai, até hoje eu tô por entender ainda. Perdeu pra quem? Pra Frida? Frida. Gente, que ruim Que foi aquele filme, né? A Salma trilha é Hayek foi exótica. indicada. Salma Hayek foi indicada. Apesar de eu gostar muito da maquiagem do filme. Que ganhou também. Ganhou porque não teve concorrência, né? Porque aquele outro concorrente ele me poupe. Quem era? Aquele A Máquina do Tempo. Máquina do Tempo, tipo, puta que Que pariu. filme horroroso. Nossa, muito ruim. É o remake, né? E Frida foi o ano que o Caetano Veloso cantou no Oscar, não foi? Foi. Gente, que música chata. Será que eu vou achar chata hoje? Eu lembro muito pouco. Eu lembro da vitória da Nicole Kidman. Daquele ano eu lembro Nossa. do Adrian Gente, Brody. assistam depois o vídeo da vitória da Nicole Kidman e Bem que eu reparem tinha na 11 moça. anos nessa época, nem sabia Não, que o Oscar reparem foi. na moça que tá atrás da Venezuela. A reação dela é incrível. Eu já vi porque tu me falou, eu fui ver, é Nossa. incrível. Demais. Eu gosto da E cara da Renée Rafa? Zellweger quando o nome dela é anunciado. Tipo, ela faz uma cara de cu, parece que, é Não, muito engraçado. mas é porque Mas ela tinha certeza que ia ganhar. a cara dela quando o nome dela é anunciado. Mas ela tava muito nervosa, Eu vou Lucas. te falar, Ela tinha mas certeza essa que galera ia tem ganhar. que ter um sangue frio. Esse povo Ela tá tem. no Oscar, querido. 1 bilhão de pessoas assistindo, ela Só tá isso que eu ia nervosa. falar. Tem que ter um sangue frio do caralho. Imagina tu falar teu nome, tu quer ganhar de qualquer maneira. Você apareceria, Egídio, vai tomar no cu, vai logo, filha da puta. Eu não consegui, não, cara. Tem que ter um sangue frio assim, Gente, não. se eu tivesse no lugar das meninas ano passado, quando o Kirk Douglas anunciou, eu teria subido no palco, me dá esse envelope, seu velho. Mas o Kirk Genial. Douglas anunciou o quê? Atriz Não, foi ano coadjuvante. retrasado. Não, foi ano Não, foi na passado. Melissa Liu. Ai, foi É, ano ano passado. retrasado, não foi ano Isso aí foi passado. constrangedor aquilo. Pior discurso ever. Mas a gente já falou da Melissa Liu no nosso podcast, não vamos Falamos. repetir o tema. Desculpa. É, não vou. Melissa Liu, consider. Considere. Não vamos Não repetir. vamos voltar a esse assunto. Chega. Sabe o nome que eu vi na lista de coadjuvantes de ator? Eu não vou saber pronunciar o nome desse cara, mas é o vilão do Capitão Phillips. Capitão Phillips. A gente falou dele agora um pouco. Eu acho que esse cara não acontece. Também acho que não, mas ele tem É que que o ser. filme não acontece muito. Ah, eu acho que acontece. Filme, direção, montagem, som. Tá passando aqui, mas eu tô com preguiça de ver, tá? Porque vai chegar logo no Brasil, né? Amanhã. É, Amanhã chega não, sexta. amanhã. Sexta. Tá passando aqui também. E você não vai ver, né? Sabe um filme que morreu completamente? O filme do Qual? Bandela. Que bom. Graças a Deus, Qual muito que é o bom. filme do Mandela? Com Com Idris Idris Elba. Elba. E que é dos Weinstein. Mas eu Gente, queria eu ver a achei ele Naomi. muito bom. Você assistiu? Não, eu Não. acho o Elba muito bom ator. Eu também acho. Eu também. A Jennifer Hudson fez um filme sobre a Winnie Mandela, não Foi foi? massacrado esse Por filme. favor, né? Por Esse filme favor. foi massacrado. Mas Ai, falando nisso, ela vai estar no musical que eu vi o trailer antes do 12 Years a Slave, porque só tinha negro no cinema que eu fui. E vai chamar Natal Negro, Black Magic. Natal Negro é um filme de terror, cara. Não, gente, sério, é muito ruim. Vou Natal mandar um Negro trailer aqui pra é um filme de vocês. terror, não é? O Black Christmas. Não, Eu já vi o Black Christmas. É muito Pois legal, esse é cara. velho. Ai, Rafa, Rafa. Mas quem parecia estar muito bem no filme do Mandela é a Naomi Harris, que no trailer Ah, ela parecia estar muito bem no filme, mas o essa filme menina é morreu. ótima, né? Ela é ótima. Ela é a do Piratas do Caribe? Não, é, eu não sei, só vi o A tia primeiro. Dalma lá pra sair. Ah, Egídio, Egídio. Oi. Sally Hawking, É do chance? último, o último 007, Ia Skyfall. ser muito maneiro, ia ser muito bonito se ela concorresse, mas eu acho que ela compõe e ela faz tudo que a gente já viu ela fazer antes. Não, Ah. pra mim, não. Mas assim, Gente, a ia gente ser bonito um filme de homenagear a Sally Hawkins, que já merece uma indicação há muitos anos, e ela é uma coadjuvante do Woody Allen, né? Isso sem peso. Mas ela não tem nem Olha, nos cena pra isso. comentários. Desculpa, parênteses, eu mandei. O Atom tá ouvindo bem. Vai ser Gente, indicada. se ela não Inferno. foi. Pronto, voltou. Se a Sally Hawkins não foi indicada por um filme do Mike Leo, tendo sido a atriz mais premiada pela crítica, vencedora do Globo de Ouro, não concorre mais a nada. A Sally Hawkins teve a chance dela, não aconteceu. É verdade. Não, assim, ela não teve a chance dela, mas a culpa não foi dela, porque ela teve talvez a segunda maior interpretação da década passada. Não, não, falar de Ah, aconteceu com o Oscar, no caso. ah, sim. Agora, voltando para coadjuvante, é possível que Julia Roberts seja esnobada, porque eu vi no balão de muita gente, Julia Roberts esnobada pela Margot Martindale. Se a Oprah não for, não vai ser esnobada, a Julia Roberts também não vai ser esnobada, porque se for, a gente falou em poder mais cedo, né? Claro que a Oprah tem muito mais, mas Gente, a Julia Roberts também tem, então. e as críticas pro Oscar de August County colocam a Julia lá em cima, ainda mais que a Meryl, É que também é a verdade. surpresa dessa recepção. E eu acho que a Meryl No... pode ser esnobada. Ainda? Esnobada, tanto é que eu não aposto nela. Já que o Luiz falou dos filmes que ele viu e tal, vamos deixar o Rafa falar um pouco de como está sendo a vida nos Estados Unidos. Rafa. Oi. O que que vocês querem O Luiz saber? foi. Qual é a importância? O Luiz foi passar 10 dias nos Estados Unidos para ver filmes, peças, e você foi passar um ano para caçar machos. Basicamente. Então, nos conte da sua rotina, como é que tá tudo aí, querido? Eu tô estudando muito, porque é muito difícil, tem que estudar bastante. Eu não estava Cara, acostumado a estudar aí no Brasil. o que você estuda aí? Biologia. É graduação? Posso? É graduação. Como você conseguiu? E dá dica, eu nem quero. Ciências Sem Fronteiras, que chama o programa. É um programa do governo, você se inscreve, faz uma prova de inglês. E aí, se você tirar uma nota boa, eles avaliam seu currículo, se você tem notas boas na sua faculdade. E você escolhe qual país você quer ir. Boa, mandou bem. Você escolhe a faculdade que você quer. Elton tá voltando. E lazer, Rafa, o que é que tu faz? A cidade aqui nunca para, né? Então, sai todo praticamente sempre. Igual ontem eu fui no show de fósseis, encontrei o Michael Shannon lá. Ah, Foi. ele tava no show, por acaso, assim, você viu ele? Foi, eu tava no show. Fica um lugar lá na French Quarter, que é um quarteirão que tem aqui na cidade, só com, tipo, com arquitetura francesa e tudo em tema francês. Onde fica a Bourbon Street. E aí eu tava lá no show, eu olhei pro lado e ele tava lá, simplesmente do meu lado lá vendo. E eu Você sei que o parou ele com um Rafa. momento de lazer. Foi, e ele tava bêbado já. Não, mas eu sei que o Rafa é fã do Shane há algum tempo. É, eu Então sou muito fã dele, gosto demais. foda-se se ele tava em lazer. Exatamente. Não, eu esperei o show acabar pra eu falar com ele, na verdade, né? Porque eu também achei sacanagem de ir lá perturbar ele. Aí eu ia, cheia, me jogava e tudo. Sacaram mesmo. Cadê o Elton? Acho que ele não voltou ainda, não. Quem é, Rafa? Quem é o quê? Quem tá falando aí? Um pessoal que tá aqui na sala de estudo comigo. Pede pra eles falarem oi pra gente. De jeito nenhum, nem conheço. Lucas, qual é o último filme que tu viu? Inédito ou último filme Tanto que eu vi? faz, viado, tanto faz. Francis Ha. Eu tava achando que o Qual? Lucas, a voz do Lucas era a voz do Elton e a voz do Elton era a voz do Lucas. Né, o senhor. Nossa. Mas o hétero é o Tô Elton, falando da tá? O... voz, o... maluco. Cala a boca. Lucas, qual é o último filme que tu viu? Francis Ha. Ah. É muito Tem bom. que ser eu a chamar o Elton aqui. Peraí. Que, e eu não, eu acho que não vai acontecer em termos de prêmios e tal, mas merecidamente deveria estar concorrendo em tudo que for indicação artística e fotografia, eu acho. Mas Filme. sabe que eu acho que o roteiro com bom plush tal pode rolar. É, roteiro eu também acho. Eu também acho. Eu Porque também é acho. assim, é Girls, só que muito melhor. Não, não é. Também não sei se é Tu já Girls viu, ou não. Rafa? Acho que. Eu Em assisti. termos de temática, digamos assim, a vida depois da faculdade, as frustrações, morar sozinho, amizade e tudo mais. Morar em Nova York. Mas Como o Girls filme faz retrata. tudo isso. O Rafa discorda. Fala, Rafa. Não, eu acho que o filme é perfeito nessa parte mesmo. A maneira que ele trabalha isso é perfeito. Mas é tudo que Girls fez. Tipo, não tem muita inovação. É a maneira que o Noah usa que é diferente, tipo, dá um toque especial, mas não é original. Eu Gente, eu não não acho que vi. seja original, acho que seja melhor mesmo, assim, em questão de Gente, eu não vi o roteiro. filme. Já tá no meu HD, eu vou ver essa semana. Cala a boca. Mas, assim, pelo que eu li e tal, me parece que o filme se distingue da série, porque a Lina, ela tenta, como eu posso falar, formar um quadro da geração e tal, e o filme é mais de uma personagem, entendeu? Isso, também. Sim, Vocês acham isso é. isso? Sim. Isso é verdade. E a Greta é a melhor atriz também. Nossa, Ah, essa longe. temporada de Deus não foi legal. Mais bonita também, né? Ah, é sim, ela tem uma beleza que você vai descobrindo, assim, ela tá iluminada, tipo, ela tá iluminada. Tem uma cena. Quem assistiu? O Rafa, o Eu. Egídio, Luiz Todo mundo também. aqui, menos eu, lógico. Então Tem, pode tipo, falar. aquela Espero. cena, tem uma cena perto do final que é tipo quando a Coach é basicamente She's my best friend. Ela tá iluminada ali, sério. E é uma atuação tão low-key, é uma atuação tão natural que, sei lá, eu nunca tinha visto nada dela assim, É, eu também não. dela mesmo. E eu fiquei apaixonado. Eu não sei se ela é uma senhora atriz, mas é uma senhora performance. Muito triste que não tenha campanha, que não tenha buzz, porque merecia muito, assim. Mas é um Vocês acham que ela é filme. muito diferente disso? Tipo, porque Não. eu já vi outros filmes com ela e às vezes ela soa meio assim mesmo. Parece que ela é daquela maneira, sabe? Eu vi Tipo, ela. entrevista, e na entrevista ela é muito diferente, ela é muito sóbria nas entrevistas, assim. Ela não foi escrever o roteiro, alguma coisa assim? Escreveu com ele. Ela é co-roteirista e se o filme concorrer, ela é indicada também. É, É, eu. seria justo. Assim, e o Louis falou da segunda temporada de Girls, que é interessante como foi uma temporada divisiva, né? Bem ame e odeie. Eu tenho amigos Sim, eu também achei que foi assim. Ó, tá vendo? Rafa amou, o Louis já acha que não foi boa. Eu Eu gosto. adoro Eu isso, gosto com adoro. ressalvas, assim. Eu gosto muito de um episódio, que é o da cocaína. E os outros eu acho muito Muito bom. médios. Foi sensacional mesmo. E Mas o. meu favorito é o do Patrick Wilson. Nossa, gente, como eu odiei aquele episódio. Eu gostei demais. Eu odiei Ah, muito a você. Hannah nesse episódio. Acabou Tá esse vendo, episódio, gente? eu vou chorar, falar, não acredito, meia hora da minha vida. Olha essas reações. Isso é uma delícia, sério. Mas sabe o que? O quê? E tem um episódio que elas viajam também, junto, eu Não, gostei e muito essa também. aqui. E tem algumas personagens em Girls, tipo aquela amiga dela, a melhor amiga que dividia o apartamento com ela Ela não na tem pensão. expressão nenhuma, que é só Alison bonita. Williams, a Pior Barney, a atriz é péssima. atriz da vida. A E o atriz é personagem não tem péssima, arco. mas a primeira temporada, quando a Hannah e a Marnie A personagem não tem interagiam, atriz. tinha umas cenas muito boas. E nessa segunda A temporada. personagem não tem atriz, ótimo. Não, sim, as atrizes, as personagens passaram muito tempo afastadas. Isso. Então tem umas personagens que deviam ser escada para outra e que tentavam se sustentar por conta própria, mas não tinha nada ali para sustentar ela, sabe? A Shoshana foi. O plot dela foi muito, sei lá, superficial, eu achei. E ela Eu meio que também virou. achei. Ela tinha algo de caricatura, sempre foi caricatura, mas ela foi ganhando densidade. E na segunda temporada, meio que tentaram fazer com que ela fosse. Ganhasse mais densidade e o personagem virasse. Eu acho que foi o contrário, que o personagem ficou mais bobo ainda. Quem foi. Não, Acho que eu você. já acho o contrário. Eu acho que na segunda a Lina tentou dar uma apagada nela. Eu acho que a Xoxa estava chamando muita atenção na primeira. E a Lina meio que deu uma apagada nela na Mas acho segunda. tão Na bacana, porque segunda ela tá desde bem os primeiros episódios caricaturada mesmo. delas duas, tem uma Tipo, cena da tanto que na banheira. segunda ela nem aparece muito. Os maiores Eu plots acho dela que é que são tem o uma tempo questão todo de com o ego, Ray. não. Não, acho que não. Parecem ser bem amigos, assim. Gente, o que foi que houve pro carinha lá não querer voltar pra terceira temporada? Foi Quem? briga com a Lina Dunham, mas não sei o quê. O Adam Driver? Não, o namorado da outra O lá. namorado da Da bonita, que é Marnie. que não é atriz. Que não é atriz. Mas foi diferença artística, foi pessoal. Não sei. Eu não sei, então. Nunca gostei do personagem nem do arco, então pra mim não vai fazer falta, não. Acho que ele é Também acho que não vai bonitinho fazer só. falta. Bonitinho Eu sem gosto expressão. da. Gente, pra fechar o assunto Girls, pra essa terceira temporada, a Lina tá trazendo a Felicity Jones, né? Jura? É aquela atriz britânica maravilhosa. E ela vai ser fixa, alguém sabe? Não Não acho que sei. vão ser só alguns Não episódios. sabia nem disso. E essa menina é muito boa, muito boa. E a é Jessa, a que ficou ausente a temporada passada? Sim. Isso. Ela volta nessa temporada? Na próxima? O Elton Volta. entrou? Elton? Volta. Ela volta, Louis. Ela voltou. Tanto que E tem um ela. episódio que as duas viajam para ver os pais delas, é um dos melhores da temporada, que eu É, achei. também acho bonito. Eu gosto E dela. ela. E ela na Tem vida, ela. uma cena que fecha o episódio delas duas na banheira, que é muito legal. É, Do muito bom Wonderwall. mesmo. O Wonderwall, né? Maravilhosa cena. E ela é bem. Ela além de linda, que ela tem aquela aura de diva europeia dos anos 50, sei lá. Ela é boa atriz. Eu gosto É a dela que eu em mais cena. gosto. De todos ali, é a que eu mais Eu também gosto. gosto dela também. E ela na vida real, ela não tá nem aí pro estrelato, né? Recusa convite para todas as premiações, não vai com o elenco a Emmy, a Globo de Ouro, a Emmy. Eu A gosto disso Jessa, também. Sim, ela é ela não. tipo artista plástica, ela tem dois filhos já, é casada. E ela não tá nem aí pro estrelato, pro show business, Mas nada. vocês Tá não acham cagando isso pro processo curioso, dela. assim, que eu acho o discurso da série, das meninas. Nova York, tentando a vida, tarará, artistas, tarará, e aí ver a Lena Dunham com um vestidinho completamente desconfortável numa premiação, aceitando um prêmio, acho tão, tão estranho, tão. Mas eu gostei porque ela aceitou o prêmio e no discurso ela fala que tentou ficar com cara da premiação, tipo ela debocha de si mesma, entendeu? É, acho muito estranho. Tanto é que ela não repetiu mais aquilo. Mas eu acho que ela estava bem feliz quando ela recebeu o prêmio. Me pareceu assim, bem genuíno. Eu tentei me vestir de acordo com a ocasião e faz aquela carinha de vacilei total. Eu gostei e tal. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito. da forma como a série lida, apesar de muitas vezes eu achar é o retrato de uma geração, às vezes me dá muita raiva os personagens e a importância que os dramas dos personagens têm. Eu acho que às vezes cabia uma coisa que sobra no filme da Sofia Coppola, que é um pouco de cinismo em relação àquilo tudo. Mas eu acho ela muito talentosa. E como atriz, ela tem uns dois episódios na segunda temporada que ela tá muito bem. O episódio da cocaína é excelente, assim. Ah, Lucas, eu acho que esse cinismo não faz falta porque a Coppola, ela olha para aquela geração por uma perspectiva exterior e a Lina, ela tenta olhar de dentro, entendeu? Eu também acho que é assim. Então, não, esse olhar cínico, Elton distanciado, voltou. Oi, voltei. Aí, isso não é. Elton. Isso não vou me interromper. Isso não é bem-vindo à série, enfim. Eu gosto da série. Acho que tem coisas muito interessantes ali. Acho que Qual minha prima série vocês mesmo estão é da falando? geração, Girls. A gente falava de Francis Só com os nerds. Hilton e Ah, foi. Francis Ha é fantástico. Adoro Francis Ha. Eu queria indicar a fotografia de Francis Ha. Eu acho. Tem uma aura ali que me remete imediatamente a Manhattan, do Woody Allen. E o filme é uma delícia. Tem 86 minutos e você parece que o filme Me não vai. falaram, É muito Lucas, rápido, passa muito rápido. me falaram que a fotografia remete muito à novela Vibe. Muito. A câmera é meio solta, assim. É É meio o que. estilo do filme, né? É muito delicioso. Um filme É, que ele é você muito assiste. engraçado também. Eu ri demais. Eu ri, eu chorei. Ali Eu uns dias. super, agora que eu super tô vou ver vivendo mais aqui, eu tarde. consigo imaginar mais coisas, tipo, que parece com o mundo dela, então. Muito engraçado. A cena do restaurante, quando ela vai pro caixa pra tirar dinheiro, ri demais. Sim! E ela é total Sem atrapalhada. spoiler, Vadias. Não, mas assim, ela é toda atrapalhada. Alô? Oi. Sim, estamos aqui. Oi? Tipo, ela é toda atrapalhada. O que eu acho legal dela, assim, é que ela é uma heroína meio improvável, assim. Mas ela é toda errada, né? Ela é toda errada. É isso que Toda. quer dizer. Ou toda certa, mas enfim, ela é toda fora dos É, padrões. Lucas, você gostou do filme, Mas isso mas é lá no, muito, ma, Hannah. mas lá no tópico do filme no grupo, você condenou a personagem. Como é que eu condenei a personagem? Porque assim, no começo do filme, no final do filme, revisitando, eu acho que a personagem cresce muito. E é sobre isso, né? Sobre a personagem meio que se autoconhecer e meio que se aceitar até. Mas é a mesma coisa que o meu problema com Girls. É a geração que faz esse drama absurdo É sobre as. a nossa geração, amigo. Eu sei a nossa geração, mas eu tenho uma meio que birrinha, assim. Talvez eu seja exatamente igual. Mas quando eu vejo Exatamente. Você retratado. tá Ou seja, vendo os problemas que problemas do se primeiro incomodando. mundo? Oi? Ou seja, os problemas que tu enxergou no filme são projeções tuas, né? Exatamente. Pode ser. E também, assim, eu vejo muitos amigos meus, assim. Então talvez eu esteja inserido e quando eu vejo isso projetado, me dá uma certa raiva, assim. Porque tem uma coisa meio fútil. E ao Mas mesmo tempo eu não gosto disso no filme da então, Coppola. porra, da próxima Mas vez, tu não tenta colocar senti. isso. Eu vou terminar, o próximo é Tá. você. Por favor. Da Levanta a próxima mão, vez, levanta a mão. Lucas, da próxima vez, tenta colocar isso de uma forma mais lúcida, porque tu a forma como tu colocou ali, tu tava acusando o filme, entendeu? Não, de forma alguma. Foi mais assim, comentário pessoal, eu falei assim, meio que em uma linha, mas. Não, tô sacando. Enfim, fala, Elton. Filme Eu, demais. o que eu gosto muito no filme também é justamente a personagem que é o retrato dela, que ela é uma fracassada, né? Ela tá tentando acontecer, o filme todo não acontece em nenhum momento. E isso custa muito aos americanos, principalmente, essa coisa da pessoa que não consegue realizar seu sonho, não consegue se enquadrar naquele American Way of Life de conquistar sei lá, o seu espaço. E eu gosto muito disso no filme e a sinceridade, assim, como ele é genuíno em retratar isso. Por isso que a Frances Ha, tipo, meu, é a gente, caralho, sabe? Então, é isso que eu ia falar, Tom, porque eu acho que Tá é uma questão fudido. que vai além do American Way of Life, não acho nem uma questão de cultura americana, é um anseio pessoal de realização dela, que todo Que mundo todo nessa faixa mundo. etária passa por isso, sabe? E isso foi bem traduzido. Mas para os americanos eu acho que isso custa mais, sabe? Essa questão de não chegar lá. Mas o filme, claro, não deixa isso explícito, mas tipo, vamos colocar que ela tá lá em Nova York, né? É Nova York? Manhattan? É Nova York. Então, tipo, meu, é a grande metrópole do mundo e ela não consegue. E eu acho isso ótimo, assim, a forma como o filme lida com isso. Meu, eu Ah, vou admitir realmente. que é demais. Esse Eu vou aspecto. admitir que eu fiz aquela dancinha que tá no trailer, que não é spoiler, eu fiz na rua, assim. Pois é, mas aquela vez que eu ia falar mais cedo, a dancinha do trailer, que é o pôster do filme, é uma cena de segundos, né? Eu achei que fosse ser Parece um essa cena do momento, filme. assim, eu falei que ia ser um momento uau. Mas E o filme tem passa, uma mas narrativa não. assim, né? Poderia ser mais Peter Jackson, né? A Estendido. narrativa são muito curtas. Bem fragmentado, inclusive aquela sequência do final de semana dela na casa dos pais, que também passa voando. E eu achei que. Eu fui ver o filme na Reserva Cultural em São Paulo, e saindo de lá tinha algumas matérias de jornal sobre o filme, e tinha a crítica da Boscov na Veja para o filme. E uma das coisas que ela aponta. Justamente é isso, essa sutileza dela, da relação dela com os pais. Que esse final de semana é um final de semana que ela passa com os pais que deixa ela revigorada, é uma certa leveza. Não é aquela coisa da família disfuncional que você está acostumado a ver no cinema independente americano, sabe? E sabe o Então, que é legal? São os pais da Greta de verdade. eu não Mentira. sabia, Eu não mas sabia. É, eu eu li não isso sabia, na. mas não me surpreende. Tem no IMDb. Gente, que barulho é esse? É o Rafa. Tem frat boys aí do lado, né? Tô ligado. Sim, deixa eu perguntar uma coisa ao Rafa antes que a conversa caminhe para outro lado. É que o Rafa tá convivendo, né, com americanos, jovens americanos. Rafa, tu vê muito isso dessa procura pro seu primeiro, pro seu melhor. Sim. Muito, muito, muito mesmo. Porque aqui você. Tipo, eles não estão querendo os mais ou menos, eles só querem os melhores mesmo. Tipo, se no Brasil a gente tem média de 60% comum na escola, máximo 70%. Aqui, tipo, eles só procuram lá, então você tem que tirar, tipo, 90 para cima. Se você tira 80, 75, isso não é, tipo, é bom, mas não é satisfatório para eles, entendeu? Então, Gente, eles exigem que você seja melhor. assim, é uma cultura, assim, eu acho que, Compressora, né? exatamente, essa busca Nossa. pelo melhor e tal, é compreensível e tal, mas é uma coisa tão opressora. Sim, muito. É Eu tô cultural, sentindo, obviamente, isso porque é. eu não era acostumado com isso, né? E agora eu tô sentindo aqui. Eu nunca fui muito de estudar, sempre tive facilidade de pegar as coisas em aula com o professor, eu nunca fui estudar muito. Aqui eu tenho que estudar sozinho, porque o professor também, você tem pouca aula, mas o professor exige muito que você fora da aula. Tipo, você tem muito dever, você tem que ler antes de ir para aula, você tem que ler antes de ir para um laboratório. Eu tenho que saber o que está acontecendo. O Lu ia falar, fala, Lu. Não, era uma questão. Eu acho que é cultural, é um sistema neoclássico, mas não dá para comparar, dizer o que é melhor ou o que é pior, né? Obviamente eles têm mais resultados aí. E eu acho que essa frustração de muitos se crerem os melhores e serem apontados pelo sistema como não, você não é o melhor, esse é o melhor. Que causa esses danos, né, que a gente vê tanto. Não, Sim. né? Tragédia Eu sai, você acho que quer tem muita dizer, né? relação. É, E isso acontece. tá aí no Francisai, a gente vê no Olha, Grossman. tipo, Eu acho que eu. tipo, essa tudo que o Francisai mostrou, essa relação, inclusive essa cena de voltar para a casa dos pais, isso tem em Gross também, a gente viu em Gross normal. Que é Então, um dos por isso que eu melhores. não achei Francisai muito. Não impressionou tanto assim, entendeu? Mas agora Mas pensando eu nisso, de vocês gostei do falando. filme. O final do filme, a jornada dela do último ato Eu pro não vi final. o filme, eu não vi o Não estou filme. dando spoiler, não estou dando spoiler, estou Sim, falando mas. evasivamente. Mas a jornada dela até o final me parece cada vez mais brilhante. A forma como o filme escolhe retratar isso de uma forma leve é muito louvável. Sim, não tem nada, o filme não é nem um pouco carregado. Não é, exatamente. E há um balanço tão assim gostoso entre ternura e melancolia, né? Tipo, porque também ela é muito Muito isso. solitária. Ela é muito solitária. Então, Cada é um uma tem. solidão, mas ela tá sempre rodeada de pessoas, mas tem a solidão da Frances Ha. E isso é muito palpável no A filme. cena do Melhor jantar. personagem escrita do ano. A cena do jantar Sim. começa meio constrangedora, você fica vendo ela falando, as pessoas observando ela meio estranhas, né? Aí no Sim, final, na sim. saída, ela vai ter aquele monólogo do olhar pra pessoa. Nossa, aquilo ali, ela me Maravilhoso. ganhou. Eu falei, caraca, ela tava tão estranha no início, agora tá tão adorada. Todo mundo. Pois é, e eu vendo essa cena até, Gigi, eu até pensava, cara, como que essa. Tipo, isso tava numa lauda de roteiro, ela leu e tá falando com uma naturalidade. Eu suspeitei que tem improvisos ali, porque. Ou a atuação dela em si, que é fantástica, tipo, deu conta disso. Ela tá muito boa, cara. O O jeito que ela fala telefonema o dela texto. também é para amiga quando ela tá em Paris também, eu achei bem Nossa, muito bom. uma coisa bem particular dela também. Cara, a cena toda dela em Paris eu acho fantástico. É sensacional mesmo. É fantástico aquilo. E eu acho que eu faria o mesmo. Não faria o Ah, mesmo, mas. eu não sabia que a personagem ia pra Paris. Vou dar um Tá no escândalo trailer. aqui. Tá no trailer. Paris é Todas uma as rua críticas falam também. da viagem. Paris é uma Eu rua de acho Nova também York, que a você não gente. sabia? Oi? Oi? Mentira, eu tô sacaneando ele falando que Paris é uma Tem rua de cena Nova na York. Porto, viu? Olha. É verdade, tem cena na Olha, Porto. eu gosto do filme, mas eu acho que a gente está se estendendo um pouco além no Frances Ha. Quem? Oi? Quem? Todos nós, a Como? nossa conversa sobre Frances Ha, a gente já está overthinking o bagulho. Que nos prova que, na verdade, o segredo é ser simples. Qual o próximo? Quais foram os É tópicos que o Egídio Ah, não é, sei o que tinha vocês pra nós? falaram na minha ausência. O que vocês. Francis Ha. Qual Francis Ha e daí só Primrose, Frances? daí Francis Ha de novo e daí Cultura Americana. Tá, É, próximo. Elton, qual é o último filme que tu viu?